It's when we fell in love, not knowing what it was. Quero amor maior, amor maior que eu. Vou falar que amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Momento declaração de amor para todos os casais do Brasil. Que declaração de amor nada. Declaração de amor não. Esse é o programa de rádio para Mariana Leutze. E eu não tenho a menor ideia do porquê que eu tô falando assim. Solta o som, DJ! Cara, impressionante, porque eu lembro como se fosse ontem, assim, do dia que eu te conheci, assim. Eu lembro até hoje da festa, assim, que tava estranha, assim. Eu cheguei muito cedo lá, cheguei umas 9 horas. Eu tava perdidaço, assim, uma galera muito esquisita naquele dia. Todo mundo de preto, calça comprida. Eu tava de bermuda e aquela camiseta preta, mais larguinha e tal. E eu tava lá porque uns amigos me chamaram, né? Eu até brinco que se não fosse a Argentina ter perdido pra Arábia Saudita na Copa do Mundo, talvez eu não tivesse se conhecido, que é uma doideira. E, cara, eu nunca imaginei que eu encontrasse, assim, alguém como você lá, sabe? É, tanto que eu fui com outra ideia, fui com outra cabeça lá, fui lá fazer, sei lá. E igual eu te falei tantas vezes, assim, te conhecendo melhor do jeito que eu te conheço, assim, eu acho que eu consigo visualizar a história que eu não vi, saca? Você deve ter me visto, né, a noite inteira, você deve ter se divertido me vendo ali, porque eu tava me divertindo. E aí você jogou sua isca com aquele sorrisão mais lindo do universo, que eu nunca canso de olhar, nunca canso de apreciar, sabe? E a primeira coisa que me passou pela minha cabeça quando eu te vi foi que eu não podia deixar aquele sorriso embora, assim, não podia deixar passar aquilo ali. Deveria pelo menos tentar, né, alguma coisa, assim. E a gente foi conversar e já nos primeiros 2 minutos de conversa você já me mostrou toda a sua estante de livro. E eu lembro que a gente ficou falando um tempão sobre Stephen King, assim, que você gosta pra cacete, assim, eu também sou um grande fã. E aí as coisas foram acontecendo do jeito que tinha que acontecer, assim, sabe? E aí a gente acabou se beijando, e a hora que a gente tava se beijando, eu lembro até hoje que depois que acabou, eu pensei assim, caramba, não foi... Foi diferente, sabe? Foi um beijo. Não foi só um beijo isso daqui. Isso aqui foi alguma coisa a mais, assim. E eu lembro que eu fiquei a noite inteira pensando sobre isso, assim, enquanto eu tava ali com você e tal. E depois que eu entrei no Uber, eu fiquei pensando, caralho, que loucura, que é isso aqui, sabe? O que aconteceu hoje, sabe, aqui, assim? E parecia assim que eu já conhecia você há 1 milhão de anos, assim, sabe? Parecia que eu tava só te reencontrando, assim, depois de muito tempo que a gente não tinha se visto. Deu uma sensação que permanece, assim, sabe? Até hoje, assim, toda vez que eu te vejo, parece que eu te conheço há, sei lá, 1 milhão de anos, assim. E cada vez que eu te vejo, é impressionante o tanto que eu me apaixono mais, assim, saca? E todas as coisas que a gente fez junto, assim, sabe? Até hoje, assim, todas as coisas que a gente vai fazer juntos ainda, com certeza, são extremamente divertidas, assim, sabe? Não é só dividir com você companheirismo, sabe? É dividir com você diversão, sabe? De você ser não só minha namorada, minha companheira, mas ser também minha amiga, sabe? Minha confidente. E estar com você é um privilégio, assim, sabe? De estar com você, estar com uma, do lado, ao lado de uma mulher que é forte, que é gigantesca, sabe? Que luta pelos sonhos, que luta pra conseguir o que quer, sabe? Que se esforça pra isso, sabe? Que mata 1, 2, 5 leões por dia pra poder viver o sonho de ser independente, sabe? É um privilégio, né? Não só assistir, mas participar desse movimento, sabe? De estar com você, de poder dividir isso, assim, sabe? Você é uma pessoa incrível, assim, uma pessoa que claramente é a mais importante, assim, que já passou pela minha vida, assim, pela minha existência. E estar do seu lado é só melhorar, assim, sabe? Só me melhora, assim, só me potencializa, sabe? Só me coloca pra frente, assim, porque você é o máximo, porque você é gigantesca, porque você é uma das mulheres mais lindas do planeta, assim, é uma das pessoas mais bonitas que eu já conheci, assim. E com certeza uma das mais fortes. Então, estar com você, conviver com você é um privilégio, saca? Um dia você falou quando a gente saiu que eu era tua alma gêmea, assim, né? E até escreveu ali o bilhetinho. E eu fiquei pensando, cara, sobre aquilo. Falei, caralho, isso é tão forte, isso é tão poderoso, né? E, porra, se eu sou sua alma gêmea, você é a minha também, isso com certeza, assim. Eu acho que eu não consigo imaginar um contexto onde a gente não esteja junto, sabe? Onde a gente não divida coisas, assim, onde a gente não participe um da vida do outro, sabe? Isso também é amor, né? Isso também é um jeito de amar, assim, sabe? Não é só nos momentos bons, mas também nos momentos meio merdas, assim, sabe? E eu sinto que não existe outra possibilidade a não ser dividir esses momentos com você, saca? É o meu desejo, assim. Eu tenho certeza que deve ser o seu também. Top 10 coisas que eu amo em você. Oferecimento: camisinha Nesquik, é energia que dá gosto. Motel Kevin Bacon, o melhor lugar para empurrar a linguiça. Cachaça Velho Barreiro, você toma, mata o velho e só sobra o barro. Pois é, Mari, meu amor, começando aqui o top 10 coisas que eu amo em você. Sempre bom lembrar que não necessariamente nessa ordem e que isso não é um ranking. Sei lá, eu tava deitado, eu tava pensando em coisas que me fazem gostar cada dia mais de você. E claro, eu não poderia começar com outra coisa que não fosse o teu pão de alho. E que não é só o pão de alho, né? Porque o pão de alho é um evento. Toda vez que a gente faz o pão de alho, que melhor. Toda vez que você faz o pão de alho, essa receita maravilhosa que você incorporou na minha vida, é sempre um evento, né? Então, pô, a gente ir no mercado, comprar as coisas, né? Ir conversando, sabe? E tirando sarro das pessoas que a gente vai vendo, reparando nos outros, saca? Tirando onda, né? Com os atendentes, assim, com o pessoal que tá ali. Caralho, isso é uma delícia. Eu não canso nunca, sabe, desses momentos, porque nunca são iguais, assim, né? Parece que todo domingo vamos no mercado comprar coisa pra fazer o pão de alho. Não é assim, sabe? É sempre um evento diferente, sempre acontece uma coisa doida e sempre a gente compartilha isso. É muito gostoso. Essa é uma das 10 coisas que eu amo. Você, que não são só 10 coisas também, né? Eu tinha que ter falado isso no começo. É muito mais, mas eu separei 10 aqui pra poder... Também isso aqui não ficar muito grande, imagina, cara, 40 minutos de coisas que eu... Amo você. Poderia, né? Talvez uma outra edição eu faça 25 coisas que eu amo você. Vou progredindo, sabe? Segunda coisa, então. Poder fofocar a revelia. Isso é uma delícia. Cara, fofoca que já é, né? Uma instituição nacional. E poder fazer isso com você é muito bom, assim. É muito engraçado. Eu sempre me divirto muito. E sempre sinto carinho, assim. Lembrando das coisas que você fala e que a gente acaba conversando. É muito bom, assim. Terceira coisa é ver você se divertir batendo cabeça nas noites de Ribeirão Preto. Pô, eu te conheci assim, né? Então, eu sempre acho muito legal quando você tá se divertindo pra caralho, assim, com as bandas que você gosta, com as coisas que você gosta de ouvir, assim, caralho, eu fico olhando e falo assim, nossa, cara, olha que maneiro, que mulher incrível, assim, que legal que você se diverte, assim, que legal que você se deixa divertir, sabe? É, com certeza é uma das coisas que eu amo em você, assim, total, assim. Quarta coisa, a forma como você sorri e dá gargalhada, isso também é meio que de praxe, né? Não à toa que eu faço você rir o tempo inteiro, ou tento fazer você rir o tempo inteiro, porque eu não canso de ouvir você rir, assim, sabe? Só de ouvir você rir eu já sei como você tá, assim, saca? Do teu humor, das tuas coisas, então, assim, saiba que eu vou tentar fazer você rir pro resto da minha vida, assim, né? Ver você se divertindo, assim, dando risada, é muito gostoso, é muito bom, e é isso que eu amo em você. A forma que seus olhos mudam dependendo da seriedade dos assuntos que a gente fala, isso eu acho que eu nunca te falei, isso é inédito. Eu ia te falar, inclusive, esses dias sobre isso, mas quis guardar pro momento tipo esse aqui, sabe? Eu tava reparando que você teu olho muda de acordo com o tipo de coisa que a gente tá falando, assim. Então ele fica mais fechadinho quando é uma coisa menos séria, e ele fica regaladão, assim, quando são coisas mais sérias ou mais pesadas, ou que necessita um pouco mais de atenção, assim, sabe? Eu acho lindo, assim, porque você consegue conversar com os olhos também. E, porra, conversar com os olhos é de uma habilidade, assim, inacreditável. Ponto para o time da Mari. Se não conseguir amar isso, cara, eu sou maluco, sabe? Conversar durante umas 10 horas seguidas e parecer que só passaram 20 minutos, porra, isso é todos os dias, né, baby? Eu acho muito legal, assim, porque quando a gente pisca o olho, o dia já tá nascendo. E, sei lá, a gente para pra comer um lanche e quando a gente vê o dia já tá nascendo. Só que como é que ele tá nascendo? Já é 10 horas da manhã e a gente virou a noite, saca? Se divertindo, assim, e parece que só foram 20 minutos. Eu amo quando isso acontece com a gente. Porque parece que o tempo passa rápido, mas na verdade não passa, assim. Porque a gente tá se divertindo, porque a gente se gosta, e aí a nossa noção simplesmente some. Teu carinho e cuidado com suas coisas. Isso aqui, cara, desde o primeiro dia, é uma coisa que eu admiro e amo muito em você, assim. O jeito que você trata as coisas, as suas coisas, sabe? O carinho que você tem pela Mimo, sabe? O cuidado. Então, o cuidado que você tem com as suas coisas, sabe? Seus livros, seus bonequinhos, assim, sabe? O jeito que você organiza as coisas, né? O carinho que você tem por tudo que você ama, sabe? É um negócio espetacular, assim, difícil de ver. E ver isso, assim, ver você tratando bem as coisas que você gosta, que você ama. Nossa, é apaixonante, assim, sabe? Não... É inexplicável o tanto que é foda ver isso, assim, sabe? Tua paciência quando a luz do quarto apaga e eu desatino a falar como se fosse perder a voz pra sempre. Vulgo momento Gabriel metralhadora silábica. Ai, cara, é muito bom, assim, porque você vai tentando manter a paciência ali até que simplesmente você apaga e eu continuo. Mas você tá ali, cara, você tá ali ouvindo, tá ali se esforçando e... Ai, meu Deus do céu, cara, eu acho que eu tô apaixonado, hein? Eu acho que eu tô apaixonado. Tua disposição pra fazer absolutamente tudo, mesmo quando você não quer. Isso aqui pra mim é uma doideira. Porque... Cara, aquele dia que você virou, assim, 24 horas pra ir no clube, fazer as coisas, você tinha trabalhado, você tava morta de cansado, e mesmo assim você foi lá e se divertiu e foi... E você falou pra mim que isso é um alívio, e ver isso, assim, é olhar pra isso, assim, duas coisas, né? Me faz primeiro aprender que tem que ter disposição mesmo, não adianta, né? Se a gente quiser fazer as coisas que a gente gosta, a gente tem que estar disposto, tem que estar disponível, né? E a segunda coisa é que você faz isso com uma naturalidade tão grande que não tem jeito, é apaixonante, sabe? É incrível, assim, porque quase ninguém consegue, saca? E você consegue muito fácil, assim, sabe? Sem aditivos químicos, né? O que é muito mais legal, né? Você não precisa de uma desculpa pra ir, né? Você só vai porque você quer, sei lá, ouvir uma coisa legal, você quer dançar e você precisa disso, sabe? Desanuviar a cabeça. E última coisa, né, puxando isso, fazendo aquele famoso link, é o gosto musical, né? Porque aí eu posso mostrar as minhas barulheiras, né, que eu gosto também. A gente pode fazer esse intercâmbio musical. E é muito gostoso, assim, sabe? Nunca mais vou esquecer do dia que a gente começou a alimentar aquela playlist das versões canalhas, sabe? Que foi muito gostoso, assim, e cada vez que eu penso nisso, assim, eu acho que a gente estreita laços, e isso é extremamente apaixonante, e eu não tenho o que fazer, né? Eu te amo, grandão.